os contatinhos, vai, cacique. Chama! Passou! Eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá dispor. Seu abri minha agenda pra tu ver. Eu tô com mina já. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando. Ela é. Só que já deu pra ver. Oi, eu te liguei. Oi, tudo bem, tá com mim? Eu te liguei, é essa louca. Pega os que? Sou o quê? Sempre que eu quero não tá de mim. Eu rabo em minha renda pra tu. Eu tô com mina já. Eu gosto até dessa loura, mas tá brincando. Ela é. Só que já. Oi, eu te liguei. Oi, tudo bem? André Cidis, o mural de Ibicoara. Vai, vai, vai.